Conversas Aleatórias. Quando eu era pequenino, ouvia muitas vezes a minha avó dizer: vai buscar uma grosa de fósforos. E eu ficava na cama: o que é uma grosa? Para ela é um pacote, umas coisas grandes. Mas na instrução primária aprendi que uma grosa eram 12 dúzias. Isto para dizer o quê? Que 12 dúzias dá 144 e esta é a emissão 144 de conversas aleatórias. Vocês nunca tinham ouvido uma ligação tão numérica no início de um programa. E eu vou protestar. Oh, pronto, afinal está mal o que eu disse. Eu vou protestar. Porque eu já ia dizer que era 12 grosas. E 12 grosas? Não, uma grosa, 12 dúzias. Oh, já me estás. Começa bem isto. Então, o que é que eu ia dizer 12 dúzias. E tu, pumba, mandaste logo para a frente. Está mal. Sim, ora, quer dizer, está mal. Mas quem apanha sou eu. Exato. Mas acabou de levar uma joelhada para falar. Mas eu ainda não disse. Olha que eu não sou. Boa noite, bom dia, boa tarde. Conforme a hora e o local. Então. Olha que eu não sou o Breno Ruiz, nem tu és o Renato Sanches. Não é Sanches. Peço os jornalistas burros que dizem que Sanches. É o homem é português, Sanches. O que é isso? Sanches. Jogador de Sporting Benfica. Então, mas é o nome dele. Está bem, vou dizer tu ele. Chamas, ou... Tu chamas ao treinador do Boa Vista Hervé Sanches? Não, é Sanches. Então, porque é o nome dele. O Renato é Sanches. Mas eu vou. Oi, Renatinho, você pode mudar de apelido, vai? Mas agora vou eu defender a minha brasa. Vocês não me dizem Joaquim Luís Rodrigues. É Rodrigues. O meu avô era Rodrigues. Ah, era? Era. Mas sabem, mas o seu nome é com S. É com era E-S. Galaico. É como o Renato. Era lá dos Galaicos. Mas o seu é com E-S. Olha, mas o Nuno. Que era portuguesado. Foi a portuguesa. O Sanches é Sanches. Olha, mas o Nuno Matos diz Sanches. A minha mãe é que foi a portuguesada. E eu fui atrás dela. Pronto, fez muito bem. Eu acho que veio eu também fui eu também fui aportuguesado. Porque eu era Bonaparte e fiquei Bonaparte. Pois. Dá mal. Muito bem. Bom, nesta semana marcada claramente pelo desaparecimento de uma figura que quando eu e o Carlos já nascemos, ele já andava por cá na política. Cavaco Silva. Como é que vai ser a vida sem Aníbal Cavaco Silva, Joaquim Luís? Olha, eu não Nós sei. Não sabemos como é que isso é, por isso temos de perguntar eu a quem não sabe. Sei. Mas isto da política... Ai! Isto para dizer que... O desaparecimento do homem não morreu. O desaparecimento da cena política. Digo eu, espero bem que sim. Isso é o meu desejo, não é? Esperemos que sim. Ele já em 1980, quando o Sá Carneiro saltou para primeiro-ministro, ele começou a ser ministro das Finanças. Reparem que ele tem um trajeto semelhante ao São Lázaro. Teve 30 e tal anos. Não, pronto. Começou em 80, acabou em 2016. 36 anos depois, sai do poder... É de direita. Começou por ser ministro das Finanças, tal como o São Lázaro foi. Nunca eu fui da cadeira. Começou. Mas quase caía do palanque quando falou no 10 de junho. Pois foi. Mas por isso. Foi primeiro-ministro até que começou a ser... Acabou por eu ser... Eu fui ministro, foi primeiro-ministro, foi presidente da República. Foi tudo. Foi professor e não ia às aulas. Bom, isso o São Lázaro não fazia. Mas ele não tem... formas disso. Que não chegam, pois não chegam. Muito bem. Hoje vamos... Na semana passada tivemos... Já, mas deixa-me só fazer aqui uma parte. Vocês ouviram o Portugal Alex esta sexta-feira? Talvez. Era a conta de se defendiam ou não a eutanásia. Lá no fórum que eles têm. Pois. Ai, não ouvi. E havia um que... Ah, eu defendo a eutanásia para os políticos. Foi muito triste... Ver o nosso Cavaco Silva... Não Cavaco Silva, né? Ali não trocam os nomes. O nosso presidente Cavaco Silva sair daquela... Coitadinho, estava... Já... Como é que ele estava? Estava ali a definhar, ou como é que eles disseram? Basicamente, que já se estava à espera de morrer politicamente. Eu, por acaso, acontece... E é verdade. Acontece comigo, todas as manhãs, acordo por volta das 7 e pico e tal, quando o meu filho se levanta e eu estou sempre à coca a ver se ele não adormece, e depois... Vou à casa de banho. E vou para a casa de banho e ligo logo os fones para ouvir Antena 1. Entre as várias rubricas que eles têm até às 8 horas, e mesmo depois, acontece que começo a ouvir, sim senhor, ouço lá os tipos, os portugueses pelo mundo, e mais não sei o quê, depois outra parada das músicas, E algumas vezes, quando chego ao principal que eu queria ouvir, que era o Portugalex, põe, Já adormeceu. já adormeci. Quando Tenho... acordo, Acorda mais já vai cedo. longe. Acorda mais cedo, a partir de tal da manhã, na linha do Horizonte, que é quando dá a primeira edição do Portugalex. A que Em horas? Desculpa lá. 3 e tal da manhã. Ah, pois. Ou 3 e tal da manhã ou 4 e tal da manhã, já não me lembro. Pois é, Eu sei que eu vi na linha do Oriente. olha, não vais mais longe. Não, eu Que nunca eu, por vi. acaso, a essa hora, costumo acordar do primeiro pesadelo. Quando sonha comigo, né? Oh, A é. dupla. Ou quando sonha o Cavaco Silva. Não, são coisas ainda ligadas Ao passado. Ao passado Pessoal, família. Ai, profissional, profissional. Pensei que era que familiar. não tem nada a ver e tal. Ou é então eu no cimo, vou por uma rua fora, depois chego ao fim e aquilo é uma ribanceira. E eu assim, e agora como é que eu vou sair daqui? Outras vezes é o carro, estaciono o carro no sítio, quando chego ao sítio, é um sítio que eu não, nem passa pela cabeça que sítio é aquilo. Chego lá, olha, já me roubaram o carro, ando ali à procura do carro. São os meus sonhos maravilhosos que eu tenho. Reparem que vamos em 6 minutos e meio de programa e ainda não saímos nada de jeito em relação aos tópicos de hoje. Pois Ah, não, mas já mas, dissemos uma coisa de jeito. já que estamos, em relação aos Uma tópicos tarde. de hoje, mas já que estamos num espaço improvisado de promoção à Antena 1, o Carlos vai me bater, mas eu vou fazer mais publicidade à 96.7 na região do Porto. Eu, e peço perdão a todos os programas da Antena Web, incluindo os meus, esta não é euforia, mas este entusiasmo por um programa de rádio vai passar. Mas eu descobri o que é para mim o melhor programa de rádio, chama-se Novo Normal. É um espaço de 3, 4 minutos por dia. Quem quiser ouvir na internet são 15, 20 minutos de uma Eu não só tenho vez. internet, não sei o que isso é, não vejo, não Pronto. ouço. É um espaço. Pronto, Carlos, chateou-se, vai-se embora. Pronto, também é. Ah, Ah, para continuar a falar, para continuar a falar. ah. Ah, não consigo. Não, olha, solta a tua que está ocupado, que eu já ia buscar aqui a bengala. A bengala? Ia buscar a bengala para te bater. Ah, está bem. Olha, está escondida numa vez também. O novo Só normal. assim que eu tenho. Mas o que eu estou a falar agora tem ligação a coisas que vamos falar hoje. O novo normal dá Mas sobre o dicas. que é? Ouça. Não vou dizer aqui, não vou fazer mais publicidade do que aquilo que já Ah, fazemos. se eu não tenho internet, não posso ouvir. Dá na rádio todos os A que dias. horas? Eu ouço às 6 menos 10 da tarde. Não sei se dá em mais espaços durante o dia. Às 17h50. Mas isto tem relação É com o que todos vamos. os dias? Mãe, tem time. Anda lá que temos pressa. É de segunda a sexta. Mas tem ligação com o que vamos dizer, porque o novo normal dá dicas importantes para o dia-a-dia, a nível profissional e pessoal, também baseia-se em coisas científicas. Hoje vamos ser mais. Era o que eu ia dizer para aí há 7 minutos, mas agora acho que vou conseguir dizer. Hoje vamos ser. Se na semana passada fomos insólitos e coisas assim para distrair um bocado a mente, hoje vamos ser assuntos mais Mais ponderados e sérios, mais mais sérios. fundos. Vamos começar com um registo que cruzou-se comigo na segunda-feira, ou terça, em relação à espiritualidade, mas prática, ou seja, conselhos que vão para o dia-a-dia, sempre quiserem interromper, digam-me que isto vai ser sempre a andar. Número 1, isto é um registo escrito. Número 1, aceita os outros como eles são, apesar de serem diferentes de ti ou do que tu querias que eles fossem. Cada pessoa é única, original e irrepetível, e tu não és a medida para ninguém. 2, ama de maneira gratuita, sem exigir ao outro que mude para ser amado por ti. É incrível como as pessoas mudam quando são amadas, mesmo sem mudarem. E é sintomático também como as pessoas não mudam quando lhes é exigido que mudem para serem amadas. Perceberam? Acho que sim. 3. Confia em quem te quer fazer bem. Mesmo que de outras vezes já tenhas magoado ou desiludido, nada é mais destrutivo do que o rancor ou a autoproteção. Com a ilusão de te não magoares, vais ficar com a vida toda em ferida e vais acabar por magoar todos à tua volta. Discordo. Porquê, Carlos Bonaparte? É isso que eu estava a esperar, talvez ninguém compre. Porque tem que ser na medida certa. A autoproteção tem que existir. Ou seja, isso da autoproteção é destrutivo, não é bem assim. É como aquela outra do dás-me vontade de oferecer outra face. Isso é que era bom. Portanto, promoves a autoproteção para a pessoa se proteger dos males que aí vêm. Claro, Com claro. certeza. Na medida certa. Na medida certa, mas. Dás sempre um. Benefício da dúvida. Exato. Obrigado, Pois, vamos Carlos. achar. Aqui o início diz: confia em quem te quer fazer bem, mesmo que de outras vezes já tenhas magoado um líder. Eu presumo, não fui o juiz, mas presumo que está a falar de outras pessoas. Ou seja, aparece Sim, alguém que quer exato. fazer bem, mas tu Mas, tens experiência com mas, outro. mas, mas para todos os efeitos, tu já vais conseguindo observar por certos comportamentos e tudo mais. Se essa Se, ou pessoa seja, te quer bem ou não. às vezes, tu primeiro costuma-se dizer, à primeira, Quem quem te quer quer? cai. E à segunda, cai quem quer. Portanto, à primeira, tu não tinhas o conhecimento de uma realidade e foste. E que é isto? À segunda. Eu também concordo contigo. Desde, como tu disseste, numa medida ajustada. Claro, Ou seja, exagerado, senão claro. Fechas-te e nem não te dás com falta, nem ninguém. falta de uma coisa, nem falta de outra. Porque senão tu nem tens tempo de saber quem é que te faz bem ou não. Antes disso, já estás a iludir-te. Pronto, se calhar falta aqui naquela frase: nada é mais destrutivo que o rancor ou a autoproteção exagerada. Em excesso, exatamente. Isso, exacerbada. Gostou? Claro. Número 4. Seja generoso e desprendido com o teu tempo e com os teus bens. Aquilo que damos nunca nos vai fazer falta. Às vezes. Eu percebo esta. Lembras-te da nossa conversa que a gente teve há uns tempos no Escolhas Tu, Escolho Eu, sobre o estar preparado para dar, para dar devidamente e não... Não sei se lembras disto. Não. Pronto. Mas falamos disto há mais ou menos 2 anos, ou dois, não mais 2 anos. Vai 3 anos que a gente falou sobre isso. À conta do dar, portanto, dar, ou seja, eu tenho que estar preparado para dar de forma certa, sem me prejudicar a mim mesmo, para que não dê algo que me é necessário, sei lá, o meu descanso, a minha força, o meu tempo, não é? Se eu agora vou ajudar um amigo, quando tenho as minhas coisas para fazer, vou estar a brincar do meu tempo e das minhas responsabilidades, ou seja, há coisas que eu posso dar que me prejudicam, que me fazem falta, aliás, portanto, mais uma vez, tinha que haver aí o meio termo. 5. Quando estiveres muito zangado, não fales. Quando estiveres muito nervoso, não respondas. Reserva-te, afasta-te e fala apenas quando estiveres mais calmo. Aqui eu dou 100%. 100%. 6. Seja gentil com as pessoas, amável com todas, de maneira a que todas se sintam importantes e acarinhadas, sobretudo aquelas que, por alguns motivos, por algum motivo, são mais desvalorizadas ou humilhadas até. Que ninguém fique mais triste ou mais pobre por se ter cruzado contigo. 200%. Já estamos em 1000 e depois não chega. E só uma notinha muito rápida para a outra. Ah, porque eu ia dizer, mas depois... O estar zangado não quer dizer que esteja nervoso. Não, mas são duas coisas distintas. Sim. Muito zangado nervoso. Quando estás zangado, não falas, não é? Portanto, há pessoas que podem estar zangadas e têm o direito de falar, não é? Mas depende da maneira que... Agora, não convém estar nervoso, aí nesse aspecto concordo. Porque quando se está zangado, corre-se o risco de pisar o risco. Boa frase. 7. Não te ponhas no centro. 100%. Vocês sempre quiserem interromper... 100%. Sempre quiserem interromper, vocês têm que ser rápidos. 7. Não te ponhas no centro. Não imponhas as tuas conversas quando estás com outras pessoas. Não queiras para ti sempre a última palavra sobre o assunto. Não queiras convencer os outros a concordar com os teus pontos de vista. É a primeira vez que eu estou a ler estes 3 pontos e este parece um bocado para mim. Mas... Também para mim. É por acaso... Não, nem tanto agora, mas identifico-me aqui com um mesmo parcial. Olha, eu fico contente com isso. Às vezes nós temos algumas discussões assim um bocadinho com isso. Às vezes temos assim algumas discussões um bocadinho com isso. Ah, perfeitamente. Algumas discussões um bocadinho com isso. Esse deve ser o ponto 14. Que não que é que eu ia dizer? Não, mas eu aqui também é um bocado para mim. Também é um bocado para mim, não é só para ti, né? É só para o Joaquim. Também é para mim, porque eu também conheço a minha meia culpa, mas eu é noutro ponto muito curioso. Eu, aquela parte de deixar a última palavra sobre o assunto. O que é que eu faço, por exemplo, quando alguém me deseja boa noite? Eu não ficava tranquilo enquanto eu não fosse o último a responder a mensagem. Se você mandasse um smile. Tinhas que responder. Ou aí só uma pessoa dizer-me. Isso não conta, peixes. Sim, mas não sei porquê, mas eu comecei a fazer isso porque depois eu ficava com a coisa que era sempre o último a responder, mas depois a pessoa não respondia. Não, eu destes 3 pontos é mais o primeiro. Eu convencer os outros a concordar, identifico o Nuno antigo. Agora estar a convencer os outros, olha, tem de ser assim, não, pronto. Se eu achar que está bem... Convencer a concordar nunca assisti. Não, eu estou a dizer, este para mim não. Isto de ter a última palavra sobre o assunto também já há muito tempo que não. Eu é mais sobre o primeiro, até neste programa. Não imponhas as tuas conversas quando estás com outras pessoas. Ou seja, estar a falar e puxo para os meus assuntos. Não é propósito, mas sai. 8. Não gires obsessivamente à volta dos defeitos de outra pessoa. Pelo contrário, procura reconhecer as suas qualidades, apesar de também perceberes que há coisas que te desagradam. Certo. Para mim, este é o ponto 8 que acabei de girar. Sim. 9. Quando não tens nada a dizer de bom sobre alguém de quem se está a falar, não digas nada. Claro. Não sejas juiz de maneira nenhuma, porque cada pessoa é um mistério e a verdade é que tu não conheces a história e o segredo vital da pessoa a quem julgas. Isto é muito curioso. Há poucos dias tinha uma conversa sobre isto. Tem que conhecer sempre o contexto de, o porquê de a pessoa ser assim. Exato. Ou fazer aquilo. Em qualquer situação. Até saber é melhor ficar calado. Em qualquer situação. De boatos ou dizes aquilo. Não, é preciso ser boato. Você está a conviver com alguém e percebe que aquela pessoa é assim assim. Mas primeiro tem que perceber porque é que ela é assim. Por exemplo, vamos imaginar uma traição. Traição é uma coisa má. É uma coisa má. Por definição, sim. Mas tem que perceber um contexto em que ela ocorre. Mesmo até que o próprio. Que o próprio parceiro não o tenha traído primeiro. Poderá haver alguma coisa antes que tenha provocado. Sei lá, uma pessoa, por exemplo, que tenha, por exemplo, algum distúrbio, por exemplo, que origine mais uma necessidade física, não sei o quê e tal. Ou seja, todas estas coisas têm que ser, antes da gente fazer um juízo de valor. Sim. Mas eu até estava a falar de coisas mais graves, quando nós falamos ainda há pouco tempo, se há pessoas, os assassinos mereciam morrer ou não. Eu lembro de amigos meus dizerem há poucos dias que, claro que o que eles fazem não está bem, em lado nenhum. Mas se percebêssemos o porquê deles fazerem aquilo, o contexto familiar, da adolescência, da infância, o que é que eles levaram em cima, continua a ser mau, mas percebe-se. 10. Exercita a humildade verdadeira. A humildade verdadeira é a elegância das pessoas que são livres em relação a si mesmas. Aquelas que não são presas a imagens ou conceitos de si mesmas. Velho? Velho. Já agora, para mim, 100%. Primeiro que eu sou uma pessoa humilde, eu sou humilde. E depois que eu sou tão humilde que eu estou aqui de pijama a gravar com eles. É verdade. Passa a amiga Olga quando ia com o António Sala e ele roupou. 11. Convence-te interiormente que o bem que os outros fazem não deixa de ser, não deixa de ser bem, só porque não foi feito por ti. Treina o elogio e o bem-dizer. Está 100%. 12. Quando sentires que a tua mente está cheia de pensamentos negativos em relação a alguém, procura alguma atividade que te distraia e faz exercícios interiores de libertação desses espíritos impuros, que são os ressentimentos. Essa palavra é muito condicionante. Eu criei uma almofada que dá para tu colocares a fotografia da pessoa e depois tipo, dá para bateres aquilo. E é um exercício para retirar as pessoas. E tu olhas para a fotografia e bates na janela? Depois aquilo até dá pontos. Ah, muito bem. É como um jogo de Nintendo. Dá pontos ou fica precisada de levar pontos? Não, não, não. Pessoa mesmo. Pois, eu sou assim, mas depois aquilo dá certos pontos e tal, para depois teres com mais força. No fim, referência ao André Sardé. Número 13. Nunca deixes um gosto de ti, por dizer. Não, quando se diz... Tem que se dizer com sentimento. Bom, sim, isto são conceitos de cursos relacionados com religião, coisas que o Carlos adora. Também eu. Espiritualidade prática, ou seja, onde eu ando, aprende-se, ensina-se, insiste-se na parte de não adianta saber as orações todas e ligar lá em cima e falar com o lado de cima, se cá em baixo não se faz nada, isso é zero. E a seguir, vamos escutar uma passagem que no fundo... Antes de escutar, só dizer uma coisa, agora vou um bocadinho contra esse ponto, mas lembras-te uma vez um texto que eu também até te cheguei a enviar, que eu escrevi, que é O Amor É. Bom programa da Antena 1, já que estamos a falar. E escrevi, isto não é um programa, é uma rúbrica, e escrevi 20 coisas que o amor é. Sim, sim, lembro. Não me lembro dos pontos. Nem eu me lembro agora dos pontos, nem aqui o texto, mas não me lembro agora dos pontos, mas lembro-me que escrevi esse texto que é O Amor É. São 20 pontos e pronto. Olha, por acaso não tinha a ver com a igreja, mas até podia. Para a semana vamos analisar isso. Há de levar isso para lá. Para a semana encontramos. Uma coisa engraçada é que realmente a igreja tem muitas coisas que uma pessoa com um bocadinho de tino pratica as mesmas sem ir à igreja. Sim. E não é para mostrar. Bom, mas não vamos prolongar essa conversa. Finhão. Mas está certo o que você diz, mas há outra coisa para acrescentar. Vamos a uma passagem que no fundo é da Bíblia, não é literal, mas está baseada na Bíblia, acompanhada de um registro sonoro e ainda a descoberta... a maior descoberta científica desta década. Também a conversão, na perspectiva evangélica, é abrir os olhos e ver Jesus. É isso. Converter-se é ser um ex-cego. Abrir os olhos e dar de caras com a cara dele. Porque é isso que os cegos veem quando abrem os olhos no Evangelho. As curas dos cegos acontecem face a face. Quer dizer, quando abrem os olhos, veem um rosto. Essa é a cura da cegueira. Essa é a cura da cegueira. São palavras de um missionário redentorista num curso feito ainda nesta semana. Está descoberto, Carlos Bonaparte. Portanto, já sabes o que é que tens de fazer. Nunca ligaste a isto. Recusa os convites e tudo, mas agora vais ter que começar a ver. Vou ver, não, porque coincidentemente ou não, e agora vai-me dizer, mas a sério que isto é verdade, eu já disse muitas vezes que eu não quero ver. É verdade, por isso pronto, também não queres acompanhar esta doutrina. Efemérides cabem ao Joaquim Pereira, relativas a terça-feira, 8 de março, o dia de ontem. Posso deixar uma antes? Ainda não. Posso deixar uma efeméride antes? Sim, sim. Que tem a ver, já, enfim, se calhar era da praxe, mas eu gostei aqui de ressalvar, porque é muito importante, que aos 59 anos do Serviço Público de Rádio e Televisão Portuguesa, que fez no dia 7 de março 59 anos, isto desde que iniciou as suas emissões regulares, e eu acho que é uma data, mais do que dizer, acho que é uma data de assinalar, porque é um serviço público e que é, na minha opinião, e não sei, acho que você partilha muito dessa opinião também, digo eu, que é... um serviço que é uma mais-valia para Portugal, não é? Portanto, mais do que a televisão em si, mais do que a rádio em si, é a essência deste serviço público que, enfim, fora do regime ditatorial, foi, na minha opinião, bastante isento em qualquer matéria que tenha abordado e acho que é de assinalar 59 anos de existência deste órgão. Nós, nesta semana, tínhamos muito. Ainda relacionado com a televisão, o nascimento da SIC Mulher, temos o Fukushima, temos a entrada de Portugal na Primeira Grande Guerra... Temos os atentados de Madrid. Isso foi, isso temos... foi no dia 9 de março. Hã? Foi no dia 9 de março. Não, estou a dizer, esta semana, vários dias. Sim. E depois temos também o aniversário da manifestação da geração Arrasca no Porto. Pois é, mas isso é amanhã. No Porto? Ah, pois já foi ontem. Já foi ontem. Dia 8. Ora bem, no dia 8, em 1500, o senhor Pedro Alves Cabral partiu do Tejo com a sua armada rumo ao Brasil para o achar. Em 1914, Fernando Pessoa cria o heterónimo e começa a escrever o Guardador de Rebanhos. O heterónimo Alberto Caíro. Não está escrito, olha, mas deveria. Esqueci-me. Se é o guardador de rebanho, só pode ser o que é isso. Esqueci-me de... Com um gay e um no meio. Mas ainda tinha outra. Ai, e ela... também parece que foi esta semana que um senhor qualquer, que eu não escrevi, não apontei, mas sei que foi o que inventou, não sei se é os SMS ou lá que é, com a roupa, aquilo com a roupa, o que é. Ah, é verdade. Mas esse morreu. Não, pois, é morreu. Até chama notícias, não é efeméride. O efeméride vai ser para o ano. Morreu o criador da... O criador... Sim. É. É o chamado pai do e-mail. Não foi bem ele, mas sim. Foi ele que adotou também, a roupa para os E também morreu o pai dos Beatles. Pronto. Já está. Você, se lesse o programa deste Conversas Aleatórias, percebia só que íamos falar nisso no fim. Ah, eu não sou bruxo. Mas tenho o computador à frente para ler. Bem, se não fosse como eu, ainda podia dar-me uma desculpa, não é? Mas agora aqui, um senhor que tem quatro olhos, às vezes, quando tem os óculos. Quatro olhos. Bom, vamos a outro assunto sério, que este aqui é uma coisa que tem aparecido frequentemente nas minhas conversas, nas pessoas que me são próximas, já desde 2009, talvez, na altura ainda com juventude, hoje com adultos. O que acontece? Tenho que explicar aqui, isto está no tópico recordação, já depois registro, passagem bíblica e efemérides, está no tópico recordação pessoal, mas que é um assunto abrangente para muita gente em Portugal e no mundo. O que é uma recordação não pessoal? Ah, é coletiva, sim. Tu queres levar com o microfone na cabeça? Talvez. Cuidado com o microfone, é muito caro. Para cá, e este foi muito caro. Foi muito caro. Este aqui no meio foi muito caro. Muito caro mesmo. Dar aqui um contexto rápido. Nesta semana, eu voltei a ter informações, cruzar escritas eletrónicas com pessoas que foram da minha turma ainda no secundário e também foram da turma de Carlos, porque inspirado por um encontro que tivemos espontâneo, de improviso, no sábado também, com um dos elementos dessa turma. Recordas, Carlos, certamente? Não foi uma rapariga. Obviamente. Piscámos o olho. Mas você passa por nós. Eu vi. Não vi. No meu Carlos ali, quer jantar comigo? E ela disse que não, claro. Só que ele disse, anda cá. E tiveram que jantar. Bom, passando à frente. E então fui-me cruzando, e uma delas, claro que foi só com raparigas, não é verdade? Claro, dessa turma, claro. Também, rapaz, sabia que ia mais dois. uma delas apresentou, até num dos mails, apresentou uma rotina exaustiva, várias linhas, não é um testamento, mas uma descrição detalhada do que tem sido o dia-a-dia dela nos últimos tempos. E eu fiquei, é assim. Há pessoas, e há uma delas, que saem de casa, levantam-se às 8, ou às 7h30, nem que seja às 9 para entrar às 10, saem supostamente às 7, saem às 9 da noite, são responsáveis por uma empresa, por uma marca, por uma marca que lhe dão dores de cabeça todos os dias, e problemas e tal, cria ansiedade, sai, ainda tem outras, pode ter uma outra atividade para fazer por semana fora de casa, mas quando chega a casa ainda há roupa para lavar, há coisa para fazer, mas mais, ainda chega a casa, ainda tem outro negócio que trata a nível pessoal, ou pela internet, ou porta a porta, para dar mais sustento financeiro, porque o que ganha na empresa não chega, depois lava a casa, trata da roupa, arruma a roupa, para depois um dia a seguir fazer tudo igual, e tempo para ela não existe. Eu até posso dizer que tinham outros planos familiares a curto prazo e não conseguem concretizar porque a própria médica de família dessa amiga minha disse-lhe: você tem que parar e abrandar, senão os seus planos nunca vão resultar. E ela a contar-me isso tudo e logo a seguir diz, e eu pergunto: abrandar como? Vou ficar, quando chego a casa, sento-me no sofá, olhar para o teto, à espera que a roupa chegue até ao teto, foi assim a expressão que ela usou, fico a olhar para a parede, à espera que a roupa chegue até ao teto. Eu trago isto, e é o que está o Joaquim está ali a ler: falta de tempo, pessoas sobrecarregadas. Eu acho que hoje, acho não, não é só achar. Há muita gente, eu estou a pegar num exemplo, mas sei que há milhares neste país, de pessoas, eu não estou a dizer que inventam coisas para fazer, que elas têm para fazer, mas esquecem-se que daqui a uns tempos, ou se calhar já atualmente, estão a dar cabo da saúde delas e da cabeça delas, e depois não há pessoa para ninguém. Porque já não há atividades, porque nem sequer há pessoa, em condições. Não há saúde estável, não há condições físicas. Quando eu digo isto, a pessoa em causa, se tiver essa rotina, responde-me: sim, e o dinheiro cai de onde? Como é que vai aparecer o dinheiro? Eu tenho que ganhar a minha vida, tenho que fazer a minha vida. O que é que acham? Eu vou focar o meu caso pessoal, porque por mim conheço eu. Cada um tem a sua história. Eu, nesta falta de tempo, também me cheguei a queixar muitas vezes. Mas, e era também sobrecarregado de trabalho. Mas acontece uma coisa curiosa. E estes meus camaradas que estão aqui ao meu lado sabem muito bem que eu tenho dito isso muitas vezes. A minha grande sorte da vida foi que nunca trabalhei. Quando eu digo às pessoas que nunca trabalhei, apesar de trabalhar quase as 24 horas e não ter descanso, portanto tinha uma vida sobrecarregadíssima porque não me largavam a porta, a minha safa, e não dar em maluco, foi eu gostar realmente do que fazia. Mas também digo uma coisa. Assim que cheguei à idade da reforma, meus amigos, boa noite, que venho ali e venho já. Acabou-se. Tenho dito. É assim, eu acho que tem que haver duas coisas que são muito importantes, que é... Aliás, há três coisas muito importantes. A primeira delas é... Temos que bater o pé. Quando alguma coisa não está bem, tem que se bater o pé. Eu nesta semana tive uma conversa também sobre isso. Sobre uma pessoa que está a passar por uma situação um bocadinho má, ou bastante má, no emprego. E aquilo que eu disse, olha, mas tens que denunciar a situação, basicamente. Ah, então vou denunciar e vou fazer o quê? Ainda vou... Porque eram basicamente os pegas de trabalho, que fazem mal, não sei o quê. Então, mas não é chefia. Ah, mas é que elas são amigas da chefia. Está bem. São amigas da chefia. Tens que sair. Então pegas e sais. E, não sei, fazes algo para... Não, Carlos. Nos tempos que correm, uma pessoa tem de engolir cobras e lagartos. Não tem de. Lá vamos à história do tem e morrer de. Cedo. Pois. Porquê? Porque se ela levanta o pé, é despedida, e depois onde é que vai arranjar emprego? Mas se continuar onde está, nem pessoa é da minha forma de ser. Eu não admito que me marrem. Eu não admito que me matem. Para morrer estou cá eu. Ou seja, eu não vou admitir. É assim, claro que nós todos temos que às vezes suportar coisas que pronto, enfim. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é coisas que colocam. Por exemplo, esta pessoa teve esta conversa comigo que já tinha tido antes. E esse antes foi pouco antes de entrar em depressão. Agora está de baixa. Pronto. Por enquanto... Quantos? Quantos que é? Estou a virar para o Joaquim e perguntar quantos acontece o mesmo. Não, é milhares. Porquê? Porque não se pode queixar. Porque se queixar, não é? Lá é. Eu, quando chegar ao trabalho, vai ser outra vez chacoteada, seja, alvo de chacota, porque é fraquinha. Ainda mais vão encontrar mais uma forma. Está. Ou seja, como é que se vai pôr um ponto final nesta situação? Ela vai ter que ser mais tarde ou mais cedo. A diferença é que uma coisa é optar por ser e outra coisa é sair por arrasto. Mas vai ter que ser mais tarde ou mais cedo. Uma coisa é certa é que estamos no mundo cão e infelizmente não há volta a dar. E depois é outra coisa que é. Eu acho que há volta a dar. Tenha que se crer. Sobretudo, e eu vou por aqui, esta pessoa que falou comigo já tem quase os seus 60. Mas eu estou a falar por outros casos. Mais jovens que têm conhecimento das tecnologias, têm conhecimento, têm energia, têm fulgor, têm informação. Caramba! A pessoa de quem eu falo tem 29 anos, só para complementar o que estás a dizer. Pronto, mas assim, mas caramba, vamos lá, uma mas coisa. Falta-lhes, falta-lhes o principal. Falta espírito, não, é o principal, uma coisa importante que é o que se vive hoje. É os compadrios, os afilhados, os não, amigos... Não, mas eu estou a falar outra coisa. Estou a falar no espírito de iniciativa. Que se nós não estamos bem com o trabalho que temos, procuramos um trabalho. E se não encontramos um trabalho, iniciamos o nosso próprio. Às vezes é um bocado difícil. Às vezes é realmente... Às vezes não, quase sempre. É quase muito difícil. Exato. Eu sei que é muito difícil no início. Mas vamos lá para uma coisa. Mais uma vez. A mim ninguém me mata. Quem morre sou eu. Depois outra coisa. Que é... existem algumas entidades que ajudam, e não é só o IFP, que ajudam a pessoa a iniciar o seu negócio. A pessoa tem a querer, realmente. Não tem que ter medo de... Tem a crer. Mas, porque há muitas pessoas que se queixam. Ai, minha vida, não sei quanto. E se mudasse, fazias o quê? Sei lá. Mas repara que estás aí de encontro ao que esta nossa colega em comum faz, que é, criou o seu próprio negócio. Mas foi sobrecarregada ainda mais a cabeça dela e o dia-a-dia dela. Pois. Quando já... Mas é que não pode ser. Pois. Mas estás a dizer para, isso, é que, para assim, criar. Não pode, não pode. Não, eu quando digo que não pode ser, é ou uma coisa, ou faz uma coisa, ou faz outra. Pois, mas se disseres isso, aposto que ela vai dizer, mas o dinheiro não chega, o que ganho na empresa. Pronto. E depois vai estar a gastar daqui a 10 anos, se tanto, este ou mais, em medicação. Já para não falar aqui, independentemente de gastar... Já está a gastar. Ou até de gastar menos do que aquilo que ganha. Mas e que gosto é que tem a vida? Nenhum. Nós estamos aqui para quê? Eu sei, é assim, reparem, que eu sei que é uma situação, podem dizer, estás aí no teu conforto, porque tu tens... Esta semana deixei de falar com a pessoa com quem eu falava há 10 anos, porque começou por coisas por aí. E a pessoa decidiu tirar-me à cara algo que não tem que me atirar, sabendo da minha situação que tem a ver com o facto de eu estar a receber um subsídio do Estado, não tenho vergonha nenhuma a dizê-lo, que é a realidade, nem estou a ser trapaceiro, portanto não tenho nenhum problema. E eu, é certo que o facto de viver com uma familiar e o facto de receber do Estado, e eu sei que o dinheiro que eu recebo do Estado, por muito pouco que seja, não dá para fazer uma vida, mas para que eu receba, para que alguma pessoa receba, por exemplo, 200 euros, tenho 10 que descontar 20. Não é? Portanto, eu sei disso tudo. Mas a verdade é que, primeiro, como é que as leis hão de ser feitas a favor também aos trabalhadores, se os próprios tendem a calar? Não pode ser. Não pode ser só os que estão confortáveis os que fazem as greves. Tem que ser todos aqueles. Eu já não digo greves. Mas tem que ser uma pessoa que procura. Pois é assim, uma coisa que eu acho muito importante. Há pessoas que vão para o trabalho, que vão procurar um trabalho, por exemplo. Oh, não gosto disto. Tem que ser. Olha, não gosto disto. Ah, e tal, como é que são? Joaquim Ribeiro. Tem a ser o Joaquim também. E o que é que faz? Não sei o quê. Ai, olha, não preciso nada disto. Eu preciso ganhar. Ou seja, é diferente daquela pessoa de... Como é que se chama? Ai, Luísa Apolónia. Pronto, que é para ser. Então, e o que é que faz? Ai, não sei o quê, olha, eu nesta área não tenho experiência, mas eu aprendo, tenho capacidade, não sei o quê, olha, Mas para falar um exemplo, olha, tens de falar assim, senhor deputado. Ficava afónico em 5 minutos, entanto. Mas é assim, o que eu quero dizer é, a confiança que nós temos, a confiança que nós vamos para o trabalho, o gosto que nós damos para um emprego. Reparem que nós para um emprego, nós vamos não é para gostar daquilo que fazemos, é para trabalhar naquilo que sabemos. Se gostamos ou não, isso depois a gente arranja um hobby cá fora, se for o caso. Alguma coisa que nos distraia. Mas é assim, quando nós partimos para este princípio, eu acho que é muito mais fácil arranjar um emprego quando nós partimos para este princípio. Sim, eu cheguei a concorrer para nutricionista. E eu estou a falar de um exemplo de uma pessoa, que é o meu caso, que andou 5 anos à procura de emprego, ouvir sempre não, não, não, não, não, não, não, acabou-se. No meu caso é difícil. Embora também acho que se tivesse ido por associações, por outras associações, não é? Associações de cegos, associações de deficientes, não sei quando, não sei o quê, que se calhar tinha encontrado mais, já tinha emprego, isso é verdade. Eu também reconheço assim, a minha falta de maturidade nesse aspecto. Mas há que ter inteligência para. Diz? Não, não. Há que tomar a inteligência e força para puxarmos por nós próprios. Porque se nós fizermos muito uma coisa, ela, muito provavelmente, se nós fizermos para ela, ela vai acontecer. Curiosamente, hoje mesmo cruzei-me com uma frase do Steve Jobs, já falecido, fundador da Apple, que dizia exatamente o contrário do que o Carlos disse há bocado, que nós vamos para um emprego para trabalhar naquilo que sabemos, não é para gostar do que fazemos. Ele dizia precisamente o contrário. Nós, para trabalhar e para estarmos num emprego em condições, temos que amar o que fazemos, temos que gostar do que fazemos, e isso sim é o trabalho, isso sim é o emprego, e só aí é que iremos estar satisfeitos a nível profissional e pessoal. Então enquanto não encontras, ficas o quê? Desempregada? Eu não estou ao contrário. Estou a dizer o que o Steve Jobs disse quando era vivo. Sim, tá, Não dá. mas esse tipo de jovens também. Também podia dizer. Ele também podia dizer o que quisesse, que há muitos funcionários dele também que saem muito mal. Portanto. Deles já não são, que o Pois homem ele. já morreu. Para fechar este assunto, só eu deixei para o fim de propósito, na resposta a esse mail, e que na sequência de mails relativamente compridos, o meu último, de anteontem, não sei, um dia destes, só teve três linhas. Uma com uma ligação, já que estamos a falar muito da RTP, agora vamos mesmo para a RTP1. Uma com a ligação para um programa que veio no ano passado na RTP1, naquele espaço Linha da Frente, que dá à sexta-feira, acho eu, ou sábado, acho que é, ou sábado, sexta é sexta às 9. Sobre os ataques cardiovasculares e não é insuficiências, é problemas cardíacos em pessoas com menos de 30 anos. E mandei-lhe aquilo e em baixo só disse: não é para te assustar. Aliás, quem assusta és tu ao descreveres a tua rotina como descreveste. E ela respondeu 2 dias depois, com letras maiúsculas, a dizer: medo. Foi a única palavra dela. Claro que não estou à espera que mude alguma coisa na vida dela, mas se mudasse alguma coisinha já ficava contente para ela ter um bocado noção de pessoa, não é de histórias, é factos reais com pessoas reais e portuguesas, e que o estilo era o que ela está a ter. Frase, o último tópico antes de fecharmos com música. Eu peço perdão por não ter anotado o nome do homem. Estou a falar de um matemático português que vive nos Estados Unidos da América já há algum tempo, que entrou no programa Prós e Contras da RTP. Hoje, quem é que tem aí o dinheiro no bolso da comissão que estamos a receber? Lá para uma cidade da RTP. Na segunda-feira à noite, Prós e Contras, chegam lá o Jorge Sampaio e o Ramalho Eanes, como protagonistas, mas também falaram com vários portugueses lá fora, porque a ideia era saber como é que Portugal está lá fora e como é que é visto. E há uma frase que eu ouvi aqui logo uns dias depois de manhã, nas gravações automáticas das televisões, e há uma frase que me ficou deste matemático, peço perdão, como eu já disse, não ter anotado o nome do homem, e ele, em conversas dias antes da emissão do programa, ele já sabia que lhe ia perguntar isso, ele esteve a falar com pessoas de lá, alunos de doutoramento e outros doutores e não sei o quê. Então, como é que Portugal é visto aqui? Como é que Portugal é visto aqui? A resposta comum que ele ouviu foi: Portugal não se vê. Pronto. Eu não tenho comentários a fazer. Nem é preciso, está à vista de toda a gente. Vai de encontro ao que o Carlos estava a dizer em relação ao espírito de iniciativa e fazer mais coisas, que é para ver se Portugal, já E sabemos que somos já pequenos em agora, para tamanho, acabar, mas. mesmo que temos de acabar, só uma coisa. O portuguesinho, cá dentro, não é ninguém. Porquê? Porque ele não tem iniciativa. Mas ele chega ao. Pelo menos os que vão para o estrangeiro Para trabalhar. para trabalhar são grandes senhores. É na física, é na medicina, é nisto e naquilo, para falar assim nas coisas mais vulgares. tirando aquelas profissões que são... Um carpinteiro pode ser um mestre. Era isso que ia dizer, camionistas, carpinteiros. Ah, aqui é uma colega nossa que trabalha numa linha de atendimento que é um espetáculo, é exemplar. Foi muito reconhecida numa... e trabalha no Reino Unido, mas é portuguesa. Vão para o estrangeiro, são apanhados. Porquê? Porque as pessoas empregam-se, também têm outro conto. Outra benesse. Que são bem acolhidas e são reconhecidas e já não retribuem. É assim. Não é como aqui, Carlos, não é o geral, já sabemos que há... Não, mas a percentagem está a cair muito. As pessoas portuguesas estão... Os portugueses não, os imigrantes que estão a dar muito... começam a ser muito rebaixados com mais rapidez. Porquê? Porque já não é aquela força inicial. Já começaram a ouvir. Ai, aquele fulaninho foi para ali fazer isto assim. Pensam que são favas contadas. E então vão numa boa. E esquecem-se que têm de ir para trabalhar. É uma outra questão, mas pronto, como já estamos a finalizar, não vou estender mais. Vamos já com uma música, porque, como o Joaquim Pereira já estragou os planos, morreu na terça-feira Sir. Claro que Sir não é o nome dele, mas o Jorge Martin. Jorge Michael, acho que esse não é vivo. E esse é grego. O Jorge Martin... Tu pensas que é outra coisa. O Jorge... o Jorge Martin, que ele próprio não gostava da definição, mas era conhecido como o quinto Beatle, porque ele foi o produtor, foi o homem que juntou os Beatles ainda no início dos anos 60. Juntou, quer dizer, promoveu, não foi ele que juntou, mas promoveu, lançou-os com o Love Me Do em 1962, e foi ele que esteve ao longo da carreira dos The Beatles naqueles anos 60 magníficos. Repare que eu disse magníficos para lembrar o maio de 68 em França. Portanto, era considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos. Acompanhou outras pessoas como Sting, Celine Dion, Jerry and Pacemakers, Dame Shirley Bassey, Cillian Black. E uma música muito conhecida, também foi produzida por ele em 1987, Candle in the Wind, quando morreu a princesa Diana. Mas foi... Sim? É que essa música não foi composta em 67, ela foi em 97. Não, ela foi em 70 e tal. Pois, ela foi adaptada em 97. Exato, mas a produção em 97 teve a cargo dele e nessa altura... Isto nos programas em direto acontece. Isso é do tabaco. Queres que eu acabe por si? Nessa altura tornou-se o single mais vendido de sempre. Candle in the Wind. Olha, era filho de um carpinteiro. Falar nisso. Que música é que vai fechar? Deixo-o ao vosso critério. Eu tenho uma na cabeça, mas escolho vocês. Candle in the Wind, uma dos Beatles, o que é que querem? Eu queria dar Love Me Do. Love Me Do, Joaquim. Também pode ser. Então eu digo que sim também. Love Me Do, primeiro single da carreira dos The Beatles. Love Me Do. A nível universal, um grande sucesso em 1962. Do álbum com o mesmo... Podemos cantar os três a fechar a música? Não. Não. Voltamos na próxima semana. Quando fechar os microfones... Os microfones cantar, e o canto, senão a emissão vai toda lá. Até à próxima semana. Até à próxima muito semana. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa... Bem, mas antes de fechar, como é que se traduz um Love Me Do em português? Ah, boa questão. Ama-me também, não é? Ama-me. Não, também não. Tu é que é também. Ama-me. Mas o do, o que é que estava a fazer? Love-me é ama-me. O do é fazer. Ama-me a mim. Não. Não, fazer ama-me. Bom, vamos continuar com esta conversa enquanto a música dá. Até à próxima semana.